arqueando na posição 10 do pátio 3, no reboque. Copiado, Lima, obrigado. Meia zero meia, possível para 2000 pés, reposta pisada na LS. 2000, reportar estabilizado, gol no 606. Gol no 714, 2000 pés, reposta no LS, 1015. 2000, 1015, reportará no ILS, gol no 714. estabilizando no ILS, visual com a pista, no 643. No 643, complete a aproximação, torre 186. 186 no 643. Salvador, muito boa noite, o Xené, 658, cliente de informação alfa. 0258, desça para nível 050, chegada a Mari, está presente o Pro de TAP. Poderia confirmar Pro de TAP? Pro de TAP, afirmativo, desce ao 050, 50. 050, Pro de TAP, o Xené, 6258. Torre Gol 1643, estabilizado ILS, tem baixado checado no 643. Gol 1643, tráfego avistado, ajuste no 015, tem pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 130 graus com 109 no 643. Autorizado pouso, pista no 0, Gol 1643. Prossiga, Gol 1606. Presente posição, senhor, de 12 para 1 hora, laser, apontando aqui bem na proa da aeronave. É, confirmo, não foi entendido, Gol 1606. Tem um laser aqui na posição, na nossa presente posição, de 12 para 1 hora, está apontando para a aeronave aqui, um laser. Copiado, Gol 1606, graças pelo reporte. É, bairro da Liberdade aqui, tá? Copiado. Salvador, eu vou no 805 para autorização, quando possível. Ok, um minutinho para copo, no 805. Ok. Doutor, muito boa noite. Boa noite, 6:06. Está 4 minutos para estar no mar. Boa noite, no 6:06. Tráfego avistado no 015 QNH, número 2 para pouso. Continua a aproximação e forma a pista livre no 6:06. Gol 1643 no solo aos 36, libere a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9, senhor. 1219, gol 1643. Pronto, cópia, gol 1805. Natal 370, Pezulu 10. Decolou da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Seu transponder 5505, gol no 805. Solo gol 1643, livrou a sua espada. Sente, continue o táxi, aguarde instruções para ingresso. Aguardando instruções para ingresso, 1643. Contra voo, livre pouso, gol no 6:06. Autorização 370, perfil Puca, transição Zipar, seguindo o Upper Zulu 10. a decolagem da 10 com curva esquerda. 1935 é o controle Salvador, a torre 18612, acionou 5505. Correto, 1805, acuse pronto para o push. Não, para o push, obrigado. O 643 pode ingressar no quarto de carga? Sim, para o solo? O 1643 pode ingressar no quarto de carga? Não, o senhor vai prosseguir no pátio principal. É o portão 612 para o principal, no 643. O senhor deseja passar pelo pátio 3, é isso? O 643 pode seguir em frente, Juliette, para o portão 612. Meia no solo aos 39, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, decimal 9, senhor. 219, boa. 2 Salvador, Bruno 7 no 4, estabilizado. Visual, baixou, travou. Boa noite, Bruno 7 no 4, tráfego avistado, ajuste agora no 0 no 4, senhor. Continua a aproximação, repórter pista livre no 7 no 4. No 0 no 4, vai na pista livre, Bruno 7 no 4. Boa noite, Bruno 606, Bruno 606, boa noite. Táxi em frente, Alfa, Alfa e Juliette, para o portão número 2, Bruno 606. Alfa, Juliette, 02, Bruno 606. 7 no 4, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 11 nós. Livre pouso, gol no 7 no 4. Localizador 6258. 6258, complete aproximação, torre 18-6. Completo 18-6, chamei 6258, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, chamei 6258, 3 milhas de espera. Oxiré 6258, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, número 2 para pouso, senhor. Continue a aproximação, aguarde autorização, caso não a receba, reporte na DA, iniciando o procedimento de aproximação perdida, 6258. Gente, 6258, general no 0 no 5, número 2. 714 no solo aos 43, libera a direita, chame solo em 1219, 121 decimal 9, senhor. 1219, 714. Paulo Salvador, gol no 714, entrou. 714, boa noite. Táxi em frente, Alfa e Juliette para o portão número 5. Alfa e Juliette para o 5, gol no 714. 094, 6258. Alfa. Boa noite, Tanto 289, 14 mil pés, chegada Monfe, com ajuste no 014. 4 mil Bonfi, 389 Jones, vamos perder o contato com o centro Recife. Copiado. Salvador, bom dia, 7326, informação alfa. Bom dia, 7326, desça para 5 mil pés, checada margem, ajuste no 015, ou no 014, 2014. Ok, 5000, 1014, confirmando a linha, pode descer direto para 5000. Fica a critério, plano 3226, autorizada, presente para o editado. 5, libera a pista próxima à interseção direita e chame solo em 121, decimal 9. Libera, chama solo 219, chame a 6258. Táxi em frente, Alfa. Alfa Juliette, seu portão de número 10. 6258. Alfa Juliette, portão 10, 6258. Para push no 1, ou no 805. 805? Coordenando com a equipe de solo, tem uma aeronave da companhia que vai posicionar, que vai estacionar no portão número 2. Após o estacionamento do mesmo, efetue o push inform táxi no 805. Ok, obrigado, após. Vai, vai iniciar o push. iniciando no 1, voo no 805. Fuse pronto para o táxi. Obrigado, chamarei. Na 3891, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 4, mantendo a chegada. 2000, mantendo a chegada, 3891. Salvador, é o gol 994, por gentileza. 1994, prossiga. Por gentileza, só me confirme a saída para Maceió. Maceió, você vai fazer a Puca, transição Aracaju, na Aberuísco 58 até Arago. Puca, Aracaju, beleza, obrigado. Nada. Salvador, gol 1714. Para o solo? Por gentileza, solo, teria como acionar alguém da infraero para que acionasse a ponte aqui de desembarque? Porque nós já encostamos aqui quase 5 minutos, não tem ninguém aqui, também a gente não consegue contato. Tá ok, eu vou informá-los, ok? Vou informar a central aqui da infraero. Obrigado. Tá pronto para o táxi, chegou no 805, tem 92 POB, 2 horas e 40, Maceió. Estimativo 3891, autorizado 2000, resposta precisada em MS. Está 3226, prossiga para 2000 pés, sem restrição, 1014, resposta estabilizada. 2000 sem restrição, 1014, resposta estabilizada. Sete no quatro, solo voltando. Sete no quatro, na escuta. E o solo pro 1714, obrigado. Ok, é que a infraero tinha dito que o operador estava com dificuldade com relação à ponte realmente, ok? Mas você já observou, obrigado. É, na verdade não tinha nenhum operador aqui, vai ver que esse era o problema. Tá, ok então. Obrigado. o voo no 805, está no ponto de espera da 10 para decolagem, boa noite. Boa noite, no 805, autorizado alinhar e decolar pista no zero. Vento agora de 130 graus com 10 nós, 1014 QNH. Teste livre decolagem, 1014, gol 1805. Localizador visual 389. 389, complete aproximação, torre 186. Decolou 5-6, chama agora o controle de Salvador em 119.35, senhor, bom voo. Obrigado, senhor, bom dia. Vigilância, bota 370, saída PUCA. PUCA 370.